Nosso tema de hoje, assumir nossas tarefas com amor. Vamos ver o que a gente está querendo dizer com isso, né? O que é esse amor? O termo amor, ele é bastante usado, né? Nós falamos muito de amor isso, amor aquilo, amo isso, amo aquilo. Se torna até bastante banalizado, né? Porque nós nos dirigimos a muitas coisas, né? Eu digo, eu amo tal roupa, tal objeto, amo minha casa. A gente coloca o termo de uma forma muito vulgar para tudo. E o que é realmente amar, né? A gente sabe, mas é sempre bom voltar para um centro do termo, né? O que significa? Uma das definições que está lá no dicionário diz que amor é um sentimento que nos predispõe a fazer pelo outro, a nos direcionarmos então para o outro. É interessante, né? Porque ele joga para fora. E as nossas ideias de amor, elas são para dentro. Por isso que eu amo isso, aí eu quero ter isso. Eu amo tal pessoa, eu quero aquela pessoa. E nas nossas relações afetivas, nós só amamos os outros, né, quando eles nos dão algum retorno. Por que eu gosto da minha esposa, do meu marido? Por que eu digo que eu amo eles? Porque aquilo que eles fazem me agrada, me completa, entre aspas. Mas enfim, me agrada. É por isso que quando eles deixam de fazer aquilo que me é agradável, a gente briga, a gente se desentende, a gente deixa de amar. Como é que pode deixar de amar se amava tanto? Mas para a gente ir pensando, né? Onde a gente está colocando as nossas verdades, no que a gente está sedimentando isso. Isso só para fazer um pequeno parêntese do amor, né? Para a gente, de repente, se situar. Por isso que eu falei que ele é muito banalizado, porque falamos muito da boca para fora, sem realmente entender o que a gente está... Não digo sentindo, porque às vezes é uma vontade muito grande e se distorce. Mas teve um escritor libanês que viveu entre o século XVIII e o século XIX, Khalil Gibran, que ele disse assim, que o trabalho é o amor tornado visível. O que será que ele também quis dizer com isso, né? O trabalho, que para nós tem muitas vezes um conceito, de novo, errado, de que é algo penoso, algo que nós só realizamos porque tem uma compensação, tem um retorno. Então, nós temos que nos colocar diante dessa situação toda porque precisamos. Mas ele diz que é o amor tornado visível. A gente poderia falar muito sobre o trabalho também, mas pegando uma outra linha, tudo o que nós fazemos... Tudo que nós fazemos durante o nosso dia todo tem a nossa marca. Não só no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar, tudo tem a nossa marca. Significa dizer o quê? Que quando eu faço alguma coisa, aquela coisa ela tem uma confecção própria minha. Ninguém vai fazer da mesma forma que eu faço. Na questão prática, até pode ser muito parecido, mas igual, não. Quando eu faço uma coisa bem feita, muitas vezes nós somos reconhecidos, né, pelo que nós fazemos, pelas coisas, as pessoas dizem, isso aqui só pode ter sido fulano que fez, porque reconhecem o conteúdo, o trabalho. Quando é mal feita, a mesma coisa. Também dizem, só pode ter sido o fulano que fez, porque não colocou qualidade, ou não colocou o seu amor naquilo que fez. Nós podemos até usar um certo exemplo para tentar demonstrar isso melhor. Eu gosto muito de comparar a vida com a escola, onde cada ano escolar é uma encarnação. Então a gente é matriculado nessa vida, vem para ter os nossos exercícios de aprendizagem e precisamos ter uma aprovação mínima para ir para o ano seguinte. Quando a gente não consegue, a gente repete os mesmos exercícios para poder entender. De uma forma bem simples, seria mais ou menos isso. Mas a gente pode comparar também a vida como uma grande empresa, onde o dono da empresa é Deus. E nós somos, então, contratados para esse trabalho. Só que ele não é aquele chefe que fica cuidando o que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo as coisas certas ou erradas. Se nós estamos trabalhando realmente. Ele nos coloca dentro da empresa para a gente fazer. Mas como é que a gente é visto pela nossa produção? O que nós estamos produzindo nessa empresa grandiosa, que é o mundo ou que é a vida? É dentro dessa produção que nós somos, então, promovidos a um cargo mais elevado ou nós somos recolocados numa outra área, talvez, nessa comparação, mais abaixo, porque não estamos ainda aptos naquele lugar. Aí tem a série de condições que as nossas encarnações nos possibilitam, né? De questões de capacidades que nós temos ou não. Tem vários textos aqui no próprio Evangelho que nos colocam essas observações de uma forma bem mais entendível, né? São através de parábolas, principalmente, onde Jesus nos coloca essas informações de uma forma bem prática, apesar de nos colocar num tempo bem atrás, mas que servem na comparação ainda hoje. Então, quando nós estamos aqui contratados e muitas vezes nós estamos nos colocando um pouco de lado no trabalho, né? Estamos não aproveitando a oportunidade e às vezes acontecem coisas que nós questionamos, puxa, mas para o outro foi diferente do que para mim. Nós não estamos nos colocando aquela qualidade que nós temos capacidade de colocar, que nós trazemos dentro de nós. Nós estamos deixando tudo meio guardado. Não sei para quê, mas estamos guardando. Então, assumir as nossas tarefas com amor seria a gente perceber que tem coisas na vida que são só nossas, são individuais. Quando nós vivemos em coletividade, às vezes a gente passa e vê uma coisa que precisa ser feita dentro de casa ou dentro do trabalho, a gente diz assim, talvez outro faça, né? Eu vou deixar para outro fazer. A gente perde uma oportunidade. Na nossa vida individual, se a gente fizer isso, ninguém vai fazer. Não tem outro que vai vir e vai consertar o que precisa ser consertado aqui dentro. A gente tem várias informações que chegam até nós, várias pessoas que nos auxiliam até um limite. A gente repete também, né? Quando nós estamos doentes, nós vamos no médico, mas não é ele que vai nos curar, ele vai nos dizer o que nós temos que fazer para resolver aquele problema. E se nós não aplicarmos o tratamento que ele nos disse, talvez a gente não consiga. Com a vida nossa, espiritual, material, emocional, qualquer área que a gente quiser entrar, é a mesma coisa. Quando nós estamos com um grande problema, nós pedimos ajuda. Mas nós temos que fazer aquilo que nos é proposto. Nós temos que realizar, porque senão as coisas não acontecem. Ninguém vive a nossa vida. Não é nenhuma novidade isso. A gente sabe de todas essas questões. A gente só precisa, às vezes, ser lembrado de qual é o caminho que a gente tem que seguir. Eu até falei na abertura sobre Jesus, porque o modelo dele é o melhor modelo que nós temos até hoje. É o modelo mais seguro para poder fazer toda essa transformação que nós precisamos fazer, que está aqui dentro. Todos os nossos problemas, eles têm origem interna, Porque muitas vezes são questões que nós interpretamos o externo. Sofremos por isso, criamos problemas físicos, problemas emocionais, problemas mentais, tudo por uma questão de não aceitação, de interpretação errada de tudo que está fora de nós. Então, significa que temos que mudar o que está dentro, porque o que está fora está posto para todo mundo da mesma maneira. Mas é a forma como nós estamos vendo que faz toda a diferença na nossa vida. Por isso que assumir as tarefas com amor, que é o título, né? É perceber o quanto belo é toda a vida. Tem um texto, um pedaço de um texto, aqui dentro do Evangelho, lá de Platão, que é antes de Jesus ainda, e ele fala da beleza que é a natureza, do quanto harmoniosa e o quanto de amor existe em tudo, porque a harmonia é amor. O quanto existe em tudo isso e que muitas vezes nós não percebemos que nós estamos mais atrás de outras questões e não nos dedicamos ao belo, ao essencial, a cada um de nós. Então, só para a gente pensar, né, um pouco mais nessas questões do que nós estamos produzindo e colocando para fora e jogando para esse universo todo, em termos não só de sentimento, mas também de atitudes, principalmente, que refletem também o nosso sentimento.